URGS, lá do Rio Grande do Sul, mestre em sensoriamento remoto pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, doutor pelo Centro Japonês de Sensoriamento Remoto e Sabático, pós-doc, em altos estudos de política e planejamento estratégico pela ESG, onde defendeu a tese de uma agência espacial sul-americana. Estuda crateras meteoríticas com base em imagens de satélites, tendo identificado duas estruturas inéditas: Inajá, no sul do Pará, e Rio Hondo, no sul de Mendoza, Argentina. Colaborou no planejamento da expedição Andes-Amazônia, que definiu as novas nascentes para o Rio Amazônia. E descobriu que o Rio Amazonas é o maior do mundo, maior inclusive que o Nilo. Quem descobriu foi ele, gente. Eu fico muito orgulhosa dele estar aqui com a gente, porque o Rio Amazonas é o maior rio do mundo. Atualmente é gerente do projeto Panamazônia, que trata de desenvolver métodos e produtos para o monitoramento de bioma sul-americanos. Já está gravando, Roger? A fala dele, vou ler o resumozinho, é sensoriamento remoto, imagens e aplicações como suporte para uma agência espacial regional serão demonstrados por imagens os atributos espectrais e temporais de vegetação e águas. Exemplos de aplicações dedicados ao ambiente físico serão apresentados, tendo como cenário a América do Sul. Alguns indicadores de mudanças na paisagem detectadas por imagiadores orbitais serão tratados dentro do contexto de câmbios semelhantes já ocorridos no Holoceno. Pretende-se firmar o conceito de que instrumentos sensores orbitais são ferramentas únicas e imprescindíveis para a gestão e o zelo do ambiente físico terrestre. Estes instrumentos, em conjunto com a rede de estações sul-americanas de gravação e distribuição, poderiam dar o suporte necessário para uma agência espacial sul-americana sustentável. Aí eu só queria dizer que para mim é uma alegria muito grande estar com o Paulo aqui. A gente abriu um programa junto com o Nano e o INPE, né? É um programa de pesquisa em residências artísticas no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E eu fui fazer a primeira residência há 2 meses atrás. Eu não conhecia muita gente lá, tinha um pequeno grupo. A Cris, que está aqui, colaborou muito para me ajudar a conhecer as pessoas. E o Paulo foi um amigo que eu fiz lá. E com ele a gente teve muitas conversas, analisamos meteoritos e, enfim, esse programa vai ser aberto em agosto de 2018 para mais pessoas. E só dizendo que o Paulo é um parceiro também nesse projeto, provavelmente do corpo científico, né? Então, Paulo, querida, com você. Obrigado, Fábio. Obrigado pela simpática apresentação, exagerada, como sempre. Então, a ideia seria apresentar um pouco de história, mas eu vou me reter a um período um pouco mais curto, porque nós temos duas datas importantes na história da atividade espacial no Brasil. Uma é em 1957, que vocês ouviram falar, vocês provavelmente não eram nascidos ainda, 1957, que foi o lançamento do Sputnik, né, o primeiro satélite de origem russa, que foi lançado em 1957. Depois, a segunda data importante foi a subida do grande herói russo chamado Gagarin. Ele foi o primeiro ser humano a orbitar a Terra em 61. Nessa época, em 61, já estava bem, digamos, a ideia de uma atividade espacial no Brasil estava bem adiantada, não só do ponto de vista civil, como também do ponto de vista militar. Do ponto de vista civil, nós estávamos junto à criação, logo depois da criação do CNPq, foi criado o Grupo Nacional de Atividades Espaciais, o Grupo de Organização das Atividades, Isso aí praticamente estava, digamos assim, na hora em que os alemães e os franceses estavam conseguindo fazer uma reunião para se criar a Agência Espacial Europeia, que não foi bolinho. O resquício da guerra, da Segunda Guerra Mundial, onde franceses, ingleses e alemães guerrearam muito fortemente, ainda estava muito vivo na alma de cada um. E assim como eles estavam no começo, nós também estávamos no começo. Como eram muitos países, e nós na América do Sul éramos muitos países também, utilizamos então a forma como essa Agência Espacial Europeia foi criada, onde eles praticamente apagaram todas essas vicissitudes, esse clima guerreiro que havia na Europa, e usaram a atividade espacial como uma atividade integradora de um desenvolvimento mútuo e persistente. Então eu creio que tem muito a ver a forma como nós pensamos uma agência espacial sul-americana com a forma com que hoje estabelecida está a Agência Espacial Europeia, e que dentro da nossa perplexidade nós não conseguimos chegar, embora nós tenhamos uma ideia semelhante na época em que estava se formulando. Para vocês terem uma ideia do nível de perplexidade que eu convivo, quando eu entrei no INPE em 74, a Índia estava começando a atividade espacial dela. Nós já tínhamos quase 10 anos de atividade espacial dentro do país. Hoje a Índia é considerada o país de primeiro mundo em termos não só de satélite, como de lançamento, como de sondas, como de envio de homem à Lua, que estão desenvolvendo, como envio de sonda a Marte. E nós não conseguimos, digamos assim, ter o lançador brasileiro de categoria. Então, perplexidades. Talvez vou falar muito em perplexidade, mas vou me ater àquilo que nós temos sucesso, que é a questão das aplicações espaciais e da questão de formação de material científico da mais alta qualidade. Esse treco que eu vou falar para vocês, gostaram do treco? Bom treco, né? De vez em quando a gente usa uns termos tipo treco, assim. Bagulho também é bom de usar, né? Chamar foguete de bagulho, o pessoal acha muito legal. Então, assim, eu vou falar de 1999, onde eu estudei com uma certa profundidade essa questão da Agência Espacial Sul-Americana, e aproveitei então para usar a palavra distopia, que sinto muito, ainda não entendi bem o significado dela, depois eu vou pegar com vocês, mas eu coloquei na distopia as perplexidades, quer dizer, todos aqueles antagonismos que nós vivemos e provavelmente nós vamos continuar vivendo por mais algum tempo, que são situações que lutam contra a realização de uma determinada utopia. Então vamos lá. Esses 15, 14 pontos que estão aqui, eles foram feitos em cima daquilo que eu estudei em 99. Então existem 14 pontos aqui, tá? Vocês não estão vendo, que depois vou mostrar na forma de slide, fica muito mais palatável. Mas são 6 pontos dedicados, digamos assim, a 5 pontos dedicados à questão assim do substrato de uma agência espacial, e os outros 14 ou 15 ou 13 pontos dedicados àquilo que dá uma sustentação a uma agência. Umas situações em que você não precisa dizer, olha, nós não temos dinheiro, nós não temos gente, ou nós não temos mecanismos, ou nós não temos meios para realizar determinadas coisas, né? Isso aqui vem exatamente comprovar o antônimo, o contrário disso. Sem muitos recursos, sem muito recurso humano, sem muita grana, sem muita facilidade, nós conseguimos aplicar situações extraordinárias, um valor científico e prático e aplicativo muito interessante. Inicialmente, a questão do recurso humano. Então, o recurso humano hoje, ele precisa muito de dialética. Nós precisamos convencer as pessoas de que eles devem ter ou devem ser determinado tipo de cientista, mas a pessoa diz, eu vou ser cientista, mas não tenho laboratório. A gente usa uma porção de exemplos de pessoas que não tinham laboratório e foram grandes cientistas ao longo da história da ciência no planeta. Mas em termos assim de coisas que existem hoje, olha o elenco simplesmente lindo de opções que se tem hoje em termos de ciência espacial no Brasil e nos países da América do Sul. Sensoriamento remoto, eu teria que falar primeiro na área que eu domino, porque é uma área típica de aplicações em que você deixa de ser geólogo e passa a ser um cientista espacial. Ou seja, você para de quebrar pedra aqui no chão e de repente você passa a querer interpretar qual é a geologia de Marte, qual é a geologia de Vênus, né? Por que que Vênus está virado de cabeça para baixo? Que tipo de tectonismo que tem em Vênus, que ele é visceralmente o oposto das camadas que existem na Terra? Enquanto a Terra tem a crosta, tem o manto, etc., Vênus é o contrário, o manto do Vênus está para o lado de fora e a crosta de Vênus está para o lado de dentro. Que diabo de geologia é essa? Né? Então é isso aqui que nós entramos como geólogos, como agrônomos, como geógrafos, né? Como as várias áreas da geociência. Meteorologia aplicada, meteorologia espacial, ou seja, passar a entender como é que a coisa funciona globalmente. Parar com esse negócio, não é parar, continuar a fazer as medidas terrestres, locais, mas depois integrar isso num modelo que, de tal forma que te dê uma visão mais ampla, mais integrada de como interagem as frentes, por que umas são mais rápidas, por que a frente do sul não chega sempre aqui no Rio de Janeiro, não chega sempre aqui em São Paulo, existe alguma barreira virtual que a gente não enxerga? Existe e é muito forte. É uma barreira talvez mais forte até do que seria uma teia de arame. Por quê? Porque a teia de arame deixa vazar o ar. Mas essa coluna de ar denso que existe na chegada de uma frente fria, ela é muito mais dura do que o arame. Ela é mais fechada do que arame. Isso nos dá a meteorologia espacial. O clima espacial começou recentemente. O pessoal pergunta, mas por que clima espacial? O que que o Brasil tem que ver com o clima espacial? Nós temos um exemplo só, né? A tal da anomalia negativa do Atlântico Sul. Essa anomalia era equatorial quando eu entrei no INPE em 64. Hoje ela está entre o Rio Grande do Sul e a Argentina. Ninguém sabe por que que esse negócio deriva. Mas quem descobriu a derivação dela na América do Sul foi o pessoal do clima espacial lá de São José dos Campos, tá certo? Os sistemas terrestres que hoje procuram entender melhor como é que os sistemas da Terra se comunicam, não sei se a palavra é essa, se relacionam. Hoje está mais do que relacionar, hoje está mais para comunicação, né? Está mais assim para saber como é que a Terra se comunica com o céu. Como é que o céu se comunica com as estrelas? Onde é que está o diálogo entre o cogumelo e o tronco da árvore? Isso é possível de ser identificado? Isso é possível de ser modelado? Né? Isso aqui está dentro dos sistemas terrestres. Tem as ciências puras, onde praticamente toda a parte espacial foi criada. Ela começou antes dessas aqui. As ciências puras envolvem, então, a geofísica espacial, engenharia espacial, aeronomia, astrofísica e astronomia. Astronomia talvez seja a primeira da América do Sul, seja a astronomia brasileira, 1827, se eu não estou enganado. Bom, essa é a primeira parte. Então, a parte da educação, a parte da formação, a parte da ciência que nós temos aí. Agora vem a segunda parte, que é a parte dos centros de gravação. Quem são os centros de gravação? São locais onde a gente grava as imagens de satélite. Então nós temos hoje 13 estações, Cuiabá, Cotopaxi no Equador e Córdoba na Argentina. Cuiabá é pioneiro, olha aqui, quando nós começamos em 1973 a gravar imagens sobre o Brasil e grande parte da América do Sul. Cotopaxi em 1988 e Córdoba em 1990. Então nós temos arquivos correntes, você abrindo www.impe.dgi/catálogo, vocês acessam esses arquivos aqui. O Landsat desde 78, o Sibers desde 2003, o satélite indiano desde 2010, satélites americanos desde 2009. Vamos ver alguns exemplos aí para tornar a coisa um pouquinho mais menos monótona. Aqui as estações, ó, observam que toda a América do Sul não há que se instalar mais estações de gravação. Córdoba cobre praticamente todo o sul da América do Sul, Cuiabá cobre 80% da América do Sul e Cotopaxi cobre essa parte da América do Sul e mais o Caribe e mais um pedaço dos Estados Unidos. Então, em termos de gravação de imagem, nós somos autossuficientes. Aqui uma outra coisa, todo mundo fala, usa, discute há pouco, Wi-Fi, onde é que está o Wi-Fi, tem aqui, não tem ali, etc. Mas o pessoal esquece da base fundamental do Wi-Fi. Tá? Isso aqui é uma figura antiga, isso aqui é uma figura que tem pelo menos 5 anos. Mas isso aqui te dá os cabos óticos subterrâneos que contornam esse nosso continente. Sem esse treco aqui funcionando, pode esquecer certas coisinhas de transferência de arquivo pesado e que não vai acontecer. Na verdade, são 3 cabos feitos por 3 empresas, 2 brasileiras e 1 estrangeira, que saem aqui, ó. O nó desses 3 cabos submarinos é aqui em Fortaleza. De Fortaleza vai para Rio, São Paulo, e isso tudo depois é carregado para dentro da América do Sul, aqui, ó. Entra em Las Toninas e vai até Valparaíso, Valparaíso vai aqui a Arica, Arica vai a não sei aonde, e aí fecha o anel da América do Sul. Sem esses anéis de fibra ótica, que foram colocados nos cabos, antigos cabos de telex, até 30 anos atrás só se comunicava internacionalmente com telex, tá certo? Agora não, pode perguntar. Posso fazer uma pergunta? Claro. Na verdade, não está chegando à Europa, ele está indo para a Europa. Assim, ele sai daqui para a Europa, exatamente. Aqui também, mas esse já vai ser o segundo ou o terceiro, porque já tem um cabo que sai de Fortaleza e vai dar em Palermo, na Itália, esse é mais antigo. Eu não sei se esse que está falando vai ser em Palermo também, não sei. Né? Mas, e o outro aqui, o que, que ele faz? Ó? Ele vai aqui para as ilhas aqui de das Bahamas, né? E das Bahamas vai para os Estados Unidos, depois a outra atravessa aqui em direção ao canal do Panamá, e daqui ele vai para o Japão, e aqui vai para a China, e aqui vai embora. Né? Então, a nossa comunicação tem muito a ver com esses bilhões de dólares que foram gastos aí para criar essa rede de fibra ótica. Então, eu diria que localmente, depois, você vai ter ou fibra ótica ou vai ter transmissão ou de micro-ondas ou alguns outros. Professor, só por curiosidade, qual que é a espessura de um cabo desse tipo? Como? A espessura. Ah, não, a espessura é um... É que a fibra ótica é... Por exemplo, isso aqui, ó. Esse negocinho aqui é... Eu diria que 1/10... Um décimo de décimo de fibra ótica. Uma fibra ótica dá aí por volta de 10⁻⁵ microns. Então você pega num feixe desse tipo assim, deve ter umas 2.000 fibra ótica parecida com essa aqui. Cada uma delas carrega 500K por segundo. Você pode achar 500K por segundo. É um monte. Mas isso aqui ainda é uma figura, não é atualizada, tá? Isso em 5 anos eu acredito que tenha até dobrado. Bacana, a gente não sabe disso, eu também não sabia disso, né? E agora, quando eu vi esse negócio, eu disse, opa, tem coisa aí. Tem boi na linha, como dizem no Rio Grande do Sul, né? Tem boi na linha. Ok. Tá. Então, o que faz as estações? As estações, elas são um nó. Eu estou falando brasileiro agora, não, eu não garanto. Eu sei que Cotopaxi já opera com fibra ótica há mais tempo. Córdoba, na Argentina, que eu acho que não faz isso ainda. Mas a estação nossa de Cuiabá, ela já está com a fibra ótica instalada, já tem 10 anos. Então, o satélite passa de manhã. Assim como ele passa, tem os gravadores lá de alta resolução e já entra na fibra ótica. Então já vai para a Cachoeira Paulista via Rede Nacional de Pesquisa, aqui também deve ter nó da Rede Nacional de Pesquisa aqui, aqui no museu. E na mesma hora a imagem ela é organizada, que nem essa aqui. Os pixels da imagem, desculpe o palavrão, o ponto da imagem, como se fosse o ponto fotográfico, ele é processado de uma forma que ele tem uma posição no terreno boa, de boa posição, para se fazer um mapa de uma qualidade razoável, e isso já vai para o catálogo. Então, o satélite que passou às 10 da manhã GMT, Landsat 8, por exemplo, passa às 10h30 GMT, 1h30 da tarde aqui no Brasil. Tipo 3h30 da tarde, a imagem já está disponível no arquivo. Se você acessar o catálogo em Cachoeira Paulista, você pode baixar a imagem que foi gravada hoje de manhã. Isso eu estou falando da nossa estação. Eu não posso afirmar das outras porque eu mesmo nunca exerci. Eu sei que o SGS, por exemplo, no Eros Data Center, essas coisas não estavam no programa para falar. Tudo bem? No Eros Data Center, por exemplo, o SGS, se você abrir e colocar o SGS Landsat 8, você vai ter isso a nível mundial. Por quê? Porque os gringos, eles para se garantirem com relação aos seus arquivos, eles fizeram o seguinte acordo com as estações. Olha, você, em vez de pagar $1 milhão por ano para ter acesso ao meu satélite, nós vamos te cobrar 400 mil, tá certo? Agora, nós vamos te dar um gravador para você colocar isso na rede, e na hora que você tiver a imagem gravada do dia, você me remete para esse endereço. Então, ele faz isso com todas as estações Landsat em todo o planeta. São 14, 15, 18 agora, 18 estações em todos os países aí do planeta. Ele tem diariamente a cobertura Landsat de todos. Bom, isso aqui é uma imagem de 73, ó. Nenhum de vocês era nascido, acho que só eu aqui. Tudo bem. Todos ticos, né? Todos pequenininhos. Vocês observam isso aqui? Isso aqui é o rio Paraná. In 1973, the first one, that one. In Brazil, yes. Landsat. Sim, também. Pode. As I told you, from 1973 until today, you can. The images are available. Yeah. Ela quer saber se no começo era em 73 já dava para fazer o download. Não, essa, as imagens de 73, you can download directly from the catalog today. Mas não naquela época, né? Não, não, isso aqui é coisa de... Esse tipo de arquivo, acho que é de... Não lembro quando é que foi instalado. Mas a imagem, sim, está disponível... Ela quer saber, nessa época que foi feita essa imagem, como é que se acessava? Ah. Teria como ter acesso a essa imagem naquela época? No, by that time they used the CCD record. So the tapes like that. And they record those tapes back in the receiving station and then send by plane to our office in São José dos Campos. And that, by that time, that's the way. Today is always through internet, right? E a imagem já era digital, professor? Já era digital, sim, desde o começo. Ok. Paraná, o Iguaçu, Rio Iguaçu, e vocês observam que a Itaipu não existe. Na verdade, Itaipu está construída exatamente aqui, ó. Tá certo? Em 73 não existia Itaipu. E o que é interessante é esse traço clarinho. Vocês estão vendo aqui esse traço clarinho? Estão vendo? Sim. Não vai mentir não, hein? Depois eu volto para falar sobre ele. Esse é um traço de tornado. Um tornado de quase 70 quilômetros. Que deixou a cicatriz dele aqui no Paraguai e no interior do Brasil. Bom, nós voltamos sobre tornados daqui a pouco. Ok? 1973. Esse aqui é 1999. Essa aqui é uma imagem já do Seabird número 1, o primeiro satélite que nós desenvolvemos junto com a China, exatamente, Seabird 1. Eu não sei exatamente qual é o mês que, mas normalmente deve ser no mês sem erro, que são os meses onde você tem pouca cobertura de nuvens nessa região. Esse aqui é a mancha de São Paulo, mancha azul, e aqui é a mancha do Rio de Janeiro. Aqui, tá? E aqui assim está passando a Dutra, ó. É, tudo mancha azul. Então, o que a gente brinca com o pessoal, a gente não podemos mais chamar de rodovia Dutra. Agora é a Avenida Dutra, tá certo? Porque as cidades estão todas conurbadas, né? Estão todas unidas, então não tem sentido chamar ela mais de rodovia e sim de avenida. Esse aqui é do mesmo satélite, só que aquele satélite... Eita, lasca! Aquele satélite, o elemento de resolução geométrica desse aqui, tem 250 metros, por isso que eu consigo enxergar tanta área. Agora, esse outro pertence também ao mesmo satélite, só que a resolução dele é 20 metros. Então, eu consigo ver o detalhe das represas, está vendo aqui ó, o desenho da praia, né? Aqui a área urbana, com bem mais detalhe do que na outra imagem. O satélite é o mesmo, só que o sensor é diferente. Essa aqui é a imagem que nós mais usamos no nosso projeto Panamazônia 2, que é a imagem gerada pelos gringos nas duas plataformas, plataforma Terra e plataforma Aqua. Plataforma Terra passa às 10h30 GMT e a plataforma Aqua passa às 15h GMT. Então, eles fazem a cobertura cada dia, cada satélite desses aqui fazem a cobertura global do planeta. Uma vez de manhã e outra vez de tarde. Então, tem uma série de aplicações que a gente pode fazer, embora esse pixel aqui, esse elemento de imagem aqui, tenha 500 metros de resolução. Vocês vão dizer, mas o que eu faço com 500 metros? 500 metros, o sítio inteiro aqui vai aparecer como um elemento na imagem. Depois nós vamos ver o que a gente pode fazer com isso. Esse aqui é o último satélite de larga observação que os americanos largaram, que é o Suomi NPP. Isso aqui é uma união entre o Departamento de Defesa americano com o Departamento de Meteorologia, NOAA, dos Estados Unidos. Esse também, num dia, ele percorre todo o planeta, grava imagens do planeta inteiro, excetuando a parte dos polos que ele não consegue por causa da convergência da órbita com o polo. Fica muito inclinado e aí não tem jeito de gravar. Então, por que os dois fizeram esse acordo? Porque um, durante o dia, te dá imagem para você poder mapear rio, floresta, etc, etc. E à noite, ele tem uma outra passagem de noite, ele percorre... Grava todo o planeta de noite. O que ele vê de noite? Estão vendo aí? Mancha das cidades? À noite? Tá certo? Isso aqui é uma imagem noturna, foi tomada por volta de meia-noite. Tá? Essa mancha aqui é São Paulo, aqui está o Rio de Janeiro. Aquela ali em cima é Manaus. Perfeito. Perfeito. Aqui, ó, Manaus. Tá? Aqui está Belém. E por aí afora, o Rio Branco. E papapá, e tititi, Porto Alegre, que está aqui. Florianópolis, aqui está Assunção. Então, esse material é o material que o Departamento de Defesa usa. E outro material é o material que a NOAA usa. Então, o satélite tem duas passagens, uma de dia e outra de noite. Bom, essa aí é a primeira parte daquele conjunto tal que eu mostrei para vocês, tá certo? Então, nós terminamos com o tipo de imagem que nós arquivamos, que gravamos diariamente, há quanto tempo nós gravamos, não se sabe por quanto tempo mais vamos continuar gravando, enquanto o satélite estiver operando, nós vamos continuar. Nós iniciamos a gravação do satélite Landsat mais recente. Nós estamos com o satélite 4A do Sibers já em fase de lançamento. O Amazônia 1 vai preencher daqui a 4 anos essa lacuna. Nós já temos negociação para continuar gravando a família Landsat. O Landsat 9 está para 2023 e por aí afora. Quer dizer, a nossa ideia no INPE é fazer com que não haja gaps. Porque a comunidade de pessoas, de usuários que nós temos, não só no Brasil, mas fora do Brasil, é imensa. Então, nós não temos por que, nós nos sentimos na obrigação de manter pelo menos um sistema de grande resolução e um sistema de baixa resolução operando sistematicamente e colocando essas imagens à disposição dos usuários. Uma coisa, pode falar. Esse termo ecumênico, você podia explicar? Gostou do ecumênico? Eu gostei também. Então, eu sou... Eu falando em América do Sul, né? Eu sou meio católico metido mesmo, mas acho que se eu for morrer hoje eu vou para o inferno mesmo, porque eu sou um pecador de lá. Bom, brincadeira. O ecumênico, porque ele é um bem. E sendo um bem, e tendo várias propriedades, que são propriedades de todos, eu associei imediatamente com a palavra ecumênico. Quer dizer, todos ficam responsáveis por aquilo, que todos são, pertencem de alguma forma àquilo. Existe uma velha frase de anarquistas italianos, eles foram enforcados por causa disso. Né? O Sacco e Vanzetti foram enforcados. Eles diziam o seguinte nos Estados Unidos, ninguém precisa ser dono de nada, porque todos são donos de tudo. Isso é um princípio anarquista. E eles plantaram isso em Nova York, plantaram isso em Chicago, e quando foram plantar numa terceira cidade daquela do sul, dos Estados Unidos, os caras prenderam ele e botaram os dois na cadeira elétrica. Eram anarquistas, mas por serem comunistas. Né? o início, talvez, né, do comunismo, talvez, não sei. Eu que a minha família é de italiano, né, então, eu quando vejo algumas ações dos meus parentes, eu vejo, mas isso é um bando de anarquistas. Bom, eu respondi a tua pergunta, ecumênico, tá? Bom, o que eu acho que é ecumênico, então? Os biomas americanos irmãos, sul-americanos irmãos, isso aqui, só isso aqui já sustenta uma agência espacial. Só isso aqui. Monta uma conta do mato sul-americano. Ninguém tasca. Junto com o mato tem o bioma, junto do bioma tem a conservação, vem a educação, vem o vínculo da pessoa com a sua terra, né? E na hora que ela cria o hábito, a convivência com a sua terra, o amor à sua terra, eu duvido que um pilantra querer bancar o bacana para cima da gente. Certo? Então aqui, biomas irmãos, nós temos biomas irmãos brasileiros e biomas irmãos sul-americanos, eles são muito parecidos. Né? A Amazônia e os bosques tropicais, se você andar no bosque tropical da Amazônia sul-americana e andar pelo bioma Amazônia, vocês vão ver que eles são nitidamente iguais. Não tem diferença. As savanas com cerrados. Andem no cerrado, andem para aquela região ali para o norte de Brasília, Goiás ali, etc. E se puderem, dêem uma volta para Santa Cruz de la Sierra para ver o que são savanas lá, para ver qual é a diferença. É nenhuma. A não ser que os dois estão desmatando deslavadamente. Não sabe bem o que tem na mão. Pantanal e o Chaco. O Pantanal, o ambiente pantaneiro, o ambiente do Grande Chaco, são muito próximos. Né? O bioma muito próximo, a parte biológica muito próxima. Então, são bens naturais ecumênicos. Isso também serve para bacias hidrográficas, que eu vou voltar depois para mostrar algum exemplo. E aqui as bacias quais são? Orinoco e Alto Rio Negro. Qual é a diferença entre as duas? É nenhuma. A continuidade de uma é a outra. A cor de Coca-Cola do Rio Negro e do Alto Orinoco é a mesma. O Orinoco ganha a turbidez mais lá para a parte baixa, onde os rios amazônicos, cheios de sedimento, invadem a água do rio e transformam ele numa água barrenta, que nem a água dos Solimões. Certo? A bacia hidrográfica do Amazonas e do Caiali, mas seguindo essa bacia aqui, que nós chegamos lá nas novas nascentes que a Fabi falou. Né? Aqui que nós chegamos lá em cima, usando imagens de satélite. E depois fomos lá para fazer uma missão. A relação madeira-madre de Deus, em outra bacia, que tem umbilicalmente são unidas. Embora e olha, a Madre de Deus tem toda a atividade dela praticamente na baixada, né, dos Andes para dentro do Amazônia. Aliás, está aí uma baita de um trabalho para se fazer, seria a origem amazônica dos rios a origem andina dos rios amazônicos. Seria muito interessante fazer alguma coisa. E o Paraná e a relação Paraná e Prata. Aliás, aqui tem uma crítica. Tem algum irmão aí, não? Se tivesse, seria melhor. Porque eu acho o fim da picada, isso aqui. O Paraná corre durante talvez uns 4 mil quilômetros dentro do Brasil. E quando chega lá, aparece um laguinho. Laguinho meia boca, sabe? E os caras me chamam isso aqui de Bacia do Prata. Não é Bacia do Prata, é Bacia do Paraná. Né? O Prata, na verdade, é parecido com o Lago Guaíba. Eles pararam de chamar de Rio Guaíba porque não é Rio Guaíba, é um lago. Isso aqui também não é um rio, isso aqui é um lago. Chama Rio da Prata porque um espanhol parece que chamou, que ele estava esverdeado lá quando ele entrou na Bahia do Rio da Prata, lá, o Rio da Prata, o Lago da Prata, né? E chamou ele de. E aí depois viram que esse negócio se unia com o Paraná, mas continuou o Rio da Prata e continua a Bacia Prata até hoje. Não tem nada de Bacia do Prata, não. A bacia chama Paraná. Eu me invoco com esse negócio. Hã? É que nem Solimões e o Amazonas. Então. Pô, cara. Andando rápido demais aqueles pedaços. Bens naturais e comer, tá, prata. Bom, vamos lá, alguns exemplos então nessa história aí. Olha os biomas aqui, ó, que eu estava falando para você. Esse aqui é um produto desse projeto para a Amazônia. Então, você pode ver que o bioma Amazônia, aqui, ó. Se você mapear ela, pelo menos do ponto de vista espectral das imagens, isso aqui está corroborado com o campo, você vai ver que isso tem continuidade para dentro da Bolívia, para dentro, principalmente para dentro do Peru, para dentro da Colômbia, para dentro da Venezuela. São biomas irmãs. Então, o que você tem por aqui, você vai encontrar por aqui também. Depois tem os cerrados. Nós temos o cerrado lá no Mato Grosso, né? Nós temos os cerrados aqui na Bolívia. São tipicamente iguais, certo? Pois tem os Andes, assim por diante, que tem mais savanas. Mas esses são os biomas irmãos que nós temos aí. E que uma agência, isso aí daria sustentabilidade tranquilo para uma agência. Aqui os cerrados, ó. Isso aqui é um cerrado em Santa Cruz de la Sierra. É um dos lugares mais assim, atacados que a gente tem na América do Sul, são na Amazônia, na América do Sul, fora do Brasil. É no cerrado da Bolívia. Isso é a imagem obtida, se não me engano, em 1990. E olha como é que ficou a situação no ano 2000. Quieta. Aí. Tá vendo? Quer dizer, praticamente a totalidade do cerrado aí perto de Santa Cruz de la Sierra foi tirado, né? Aqui a questão das bacias de inundação, como é que elas se comportam nessa proximidade do nosso pântano. Aqui é Corumbá e nessa área aqui é o pântano Grande Chaco Boliviano. Isso aí filmado na época de cheia e aqui tomado na época de vazante. Praticamente os pântanos estão secos. Sensível aqui esse computador, hein? Muito bom. Aqui é a nascente do rio Amazonas, no Alto Ucaiali, numa pequena bacia chamada Loqueta. Né? Essa imagem de Loqueta, nascente do Amazonas, está nesse nevado aqui. Lá se chama Maranhão. Não, lá eles chamam de Loqueta, queda do Loqueta. E essa quebrada que pega aqui, são duas quebradas. É o Mismi. O nevado Mismi e o nevado Apacheta. Enquanto que o Mismi ele é mais alto, né? Mas escorre pouca água. O Apacheta ele é mais planinho, o topo dele é mais planinho, mas ele tem uma vertente contínua no ano inteiro, mesmo na época de muita chuva, de muita neve, ele continua escorrendo água. No Peru, isso. E a diferença? No Peru. Uhum. Esse aqui é o rio. Depois vira Maranhão. Aí exatamente. Solimões, depois Amazonas. Chamar tudo Amazonas, né? Bom, anyway. Aqui interessante, não sei se tem outra imagem, mas aqui é a neve, ó. Esse maio de 73, a neve era. Tá aqui branquinha. Dá para ver, não? Sim. Dá? Mas eu acho que eu não coloquei outro slide aí. Não, tem sim. Aqui, ó, de maio de 2007, ó. Você tem mais neve em 2007, nesse nevado, do que você tinha em 1976. Se a gente está pensando em aquecimento global, era se esperar que você tivesse menos neve aqui em 2007 que você teria lá em 76, certo? Então, pelo menos nos nevados, não está seguindo essa lei do aquecimento global. É só uma constatação. Só isso. Se alguém falar muito em mudanças climáticas globais, o tio lá falou que os nevados lá do tropicais do Peru falou que não é assim, não. Bom, aqui são. Então nós saímos daquela parte, né, daquela parte dos temas ecumênicos, e nós vamos agora para mapeamento. Ali a gente fazia mais um monitoramento. Aqui nós fazemos um mapa. Quem está procurando mapa aí? A moça está procurando mapa. Tudo que eu vou falar aqui agora são mapas que a gente derivou das imagens. Tá? Nós temos N exemplos aqui, mas eu separei alguns. Ó, separei alguma coisa que está atrapalhando a vida da gente, mas a gente não está sabendo, acho, fazer o serviço direito. Se é que a gente quer fazer o serviço também. Questão das culturas ilícitas. Então, lá em São José, nós temos a cada dia, a cada semana, a quantidade maior e maior e maior de bagulho sendo preso. É caminhão, é ônibus, é caminhoneta, sabe, está por tudo. E aí uma das coisas que ocorreram é, lá na discussão lá da Polícia Militar, etc., o cara disse, olha, nós temos talvez aqui em São José a melhor inteligência. Sabe como é que é? ITA, INPE, etc. Sempre aquele estereótipo dizendo que ali estão os tchuns do. Quando não é verdade. Os tchuns estão espalhados no Brasil inteiro. É só você vir para uma instituição aqui, você vai encontrar um monte de gente. Tchuns, é. Não, é o pessoal assim que tem presença científico, internacional e tal. Então, dizendo para nós lá que São José tem a tal da inteligência privilegiada, que não está ajudando em nada, que não sei o quê, que não sei o quê. O que é que o INPE pode fazer? Eu perguntei isso, eu perguntei para mim. O que é que eu posso fazer? Bom, eu tenho um projeto que pega a América do Sul. Né? Se pega a América do Sul, pega a Colômbia, pega a Bolívia, pega o Peru, pega o Paraguai, etc. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou estudar, por imagem de satélite, quais são os atributos das culturas ilícitas. Pode ser que aí esteja a minha contribuição. Eu posso dizer que cultura estão ali e onde essas culturas estão plantadas e qual é a relação desses plantios com a fronteira do meu país. Tá bom? Tá bom, estou usando a cabeça, estou. Então lá fui eu. Né? Então andei buscando primeiro os atributos de outros lugares já conhecidos, por exemplo, no Oregon, na Califórnia, a cultura não é proibida. É livre, seja lá para o fim que for. Né? Então, o que, que eu vou dar uma olhada? Vou dar uma olhada como é que são essas fazendas. Né? Pego lá o Google, uma olhada, tributo assim. Né? E depois eu pulo para o meu canto aqui, para a América do Sul, e vou tratar de saber como é que estão aparecendo esses troços para eles. E aí, sabendo que eu encontro, eu digo onde é que estão e faço uma relação dela com as fronteiras com o país, e lá escrevo o meu relatório, tal e coisa, e não vou levar isso para a polícia. Eu vou levar para o próximo Congresso Brasileiro de Culturas Não Convencionais. Então aqui, ó, tem lá plantações de coca no Alto Alpes, a cultura não convencional do Rio Vitiaga, que eu não sei ainda do que se trata, isso aqui está na região da FARC. Aí continuo com os exemplos, ó, a hidrologia sul-americana, mapeamento de rios, lagos, etc. As áreas queimadas do Arco Panamazônico. O corredor de tornados, eu tinha mostrado para vocês antes, isso aqui é outra coisa que a gente trabalhou. Crateras meteoríticas, seca no Mercosul, assim por diante. Ou seja, o que, que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo o seguinte, em 1999, nós propomos só água e... Pode perguntar. Certamente. Não, esse é o principal, entendeu? Esse é o principal. É o principal não só pela intensidade com que isso é feito, pela velocidade com que isso é feito, pela impunidade com que isso é feito. E outra palavra também. É sacanagem, né? Cá entre nós. Sacanagem. Todo mundo sabe quem é que está desmatando lá, mas falta, né? Falta raça, como diz por lá, falta peito para pegar esses caras, viu? Que a gente sabe exatamente o que está acontecendo. Isso vai desde reserva indígena, que os caras compram o nativo lá por meia dúzia de merréis, ou trator, ou carro do ano. Aí os caras jogam duro, né? Jogam duro. Mas eles sabem, esse é o principal tipo de problema. Bom, tá. Então, o que a gente fez? Quando a gente viu que somente um ou dois pontos daqueles pontos que nós tínhamos levantado em 99 estavam sendo feitos, principalmente a questão do desmatamento e a questão da... Praticamente só o desmatamento estava sendo feito. O resto que a gente elencou, nenhum deles foi para frente. O que, que a gente fez? Nós criamos o tal do projeto Panamazônia. Nós pegamos todos aqueles outros itens que nós achávamos que poderiam sustentar uma agência e tocamos no peito e na raça. Nós vamos fazer. Precisa dinheiro, não precisa dinheiro. Precisa isso, não precisa. Precisa imagem, está grátis. Precisa gente, tem gente inteligente. Então nós vamos fazer o que a gente puder fazer, a gente faz. E aí fomos embora. Bom, aqui está a questão das culturas ilícitas. Isso aqui é uma fazenda de marihuana lá da Califórnia. Olha o capricho da... fazenda. Aí é pra valer mesmo, aí não é brincadeira de... Então tá, é uma fazenda de marihuana, em Califórnia. Aqui o Alpes, durante a década de 90, foi uma grande passagem de coca, vinha dessa região produtora aqui da Colômbia e atravessava o Brasil aqui pelo Alpes, depois vinha embora. Usavam as pistas e tal para reabastecer e depois entrava no Brasil. Vamos tentando ir finalizando, porque já passou mais uma hora. Não, porque é isso. Vamos tocar e vamos terminar. Aí é como é que está na Bolívia Sul hoje, as plantações de coca. Nós conseguimos os atributos das imagens realçamos a imagem, fizemos um processamento e fizemos a classificação. Primeiro no computador, depois manualmente completamos. Aqui está o rio. Não vou lembrar o nome do rio. De qualquer maneira, essas plantações não existiam aí em 95. São mais plantações agora que não estão naquele mapa. É fácil aqui, ó. Está no meio do mato, longe de qualquer coisa. Quadradinhos pequenos, não são muito grandes, né? E tem uma verdura baixa, pode sempre associada com esses quadradinhos. Pode ter certeza que é cocaína, que é coca. Aqui o Vitiaga, o rio Vitiaga. Nós estávamos estudando essa estrutura aqui, estrutura circular, que pode ser um impacto, quando nós identificamos pequenas glebas dentro da estrutura. Que assim, ó, tá vendo? As coisas assim, longe de qualquer coisa. E aí nós tentamos chegar mais perto para saber do que se trata. E não deu assinatura de coca, não. Isso aqui não é coca, não. E nos ocorre que isso aí pode ser papoula. Em vários lugares da Colômbia o pessoal está falando que estão tirando, encontraram microclima, estão tirando a coca de lá e colocando papoula para fabricar heroína. Aqui as bacias hidrográficas, ó, toda a América do Sul. A divisão das duas bacias, Bacia do Prata, Bacia do Paraná embaixo, Amazonas em cima. Inundações, o assoreamento do Lago Titicaca. O Lago Titicaca está diminuindo. Tá vendo? Essa parte toda dele aqui está secando. A gente não sabe se é a ocupação da terra, não sabe se é evaporação. Os dois lados estão. Aqui são as queimadas. Nós também achamos que estava havendo muita queimada no Brasil e normalmente o pessoal está colocando foco de queimada. Foco de queimada não adianta muito, quer dizer, adianta, mas o que interessa realmente é área queimada. E área queimada é uma informação complicada, porque envolve fazendeiro, envolve uma porção de coisa aí que toca fogo mesmo, às vezes para renovar o solo. O índio frequentemente toca fogo também. Fazendeiro toca fogo para valer. Isso não brinca, não. Ele derruba esse ano, seca no ano que vem, toca fogo. Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu um algoritmo. Não gosto da palavra algoritmo. Um procedimento. A guria do hotel gosta de procedimento. Tudo para ela é procedimento. Não dá para fazer por causa do procedimento. Não dá para fazer por causa do procedimento. Tá louco. Então, nós desenvolvemos esse método em que você separa áreas queimadas e analisa isso regionalmente. Nós fizemos isso para o ano de 2010, 2011. E aqui estão os números, ó. Por estado, mais a Bolívia, mais o Peru. O resultado que deu no total aqui foi 184.882 quilômetros quadrados. Se olha, 84. Quanto, né? 184. Se você colocar 2,0, dá em hectare. Dá 18 milhões de hectares queimados em um ano. Também não faz muito sentido. Agora transforma isso em campo de futebol. 18 milhões de campo de futebol numa estação só de 2 milhões. Aí sim você vê o tamanho do estrago que é feito aí nessas queimadas anuais. Aqui um tornado que pegou Santa Rosa, atravessou, foi até Guaraciaba. Guaraciaba é uma cidadezinha que está somewhere. Aqui assim. Esse aqui é o traço dele no Brasil. Aqui é o traço dele. Nós mapeamos aí em torno de 30 desses tornados nas imagens. Isso do período de 77 até 2017. E a gente identificou provavelmente um corredor de tornado semelhante àquele dos Estados Unidos. Só que não tão dramático, né? Não tão intenso. Mas seria um corredor de tornados aí na fronteira do Brasil com o Paraguai e com a Argentina. Um detalhe daquela foto. Aqui são os tais das crateras meteoríticas. Aqui tem duas. Estão vendo? Não, acho que não. Tem uma aqui e outra aqui, tá vendo? São duas. Isso aqui está no deserto do sul da Argentina, para o altiplano, o deserto do altiplano peruano. Essas duas aqui. Agora, olha bem esse negócio aqui. Agora, olha a outra que nós descobrimos. Dá para ver que bagulho é esse? Uau! Sabe quantas? Não tem ideia. Eu parei de contar 154. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Esse concêntrico aqui é material dos Paracas. São os índios que ensinaram o pessoal de Nazca a fazer os desenhos. Eles primeiro fizeram os desenhos aqui no deserto deles. Depois que eles ensinaram os... Isso aqui perto de Ita, no altiplano peruano. E aí a gente não sabe por que isso aqui não está no mapa geológico. Tem ideia? É, porque... Nenhum pedreiro que nem eu ia deixar passar batido esse tipo de coisa aí. Pode ser duas coisas. Primeiro, que isso aqui seja algum tipo de teste que o pessoal esteja fazendo. Seja lá, pega o teu avião e vai bombardear para ver se tu acerta o alvo e tal. Outra coisa, é isso aqui é areia, isso aqui estava coberto de areia. E quando deu uma tempestade, simplesmente a areia foi embora e aí apareceu a estrutura. Nós vamos ficar sabendo ainda, eu espero que antes de setembro. Seca no Mercosul, em azul. Derrame de óleo no Atlântico, dá para ver aqui. Vazamento. Aqui vulcão. Lembra de um vulcão chamado Piuí? Puié, não sei direito. Está aqui, ó. Olha só o que ele fez, ele soltou a bruma dele, ó, e a bruma dele pegou uma frente, e essa frente foi empurrando essa bruma aqui para dentro, ó. Aqui ela. Olha só a dimensão da pluma. Vai para o meio do Atlântico e provavelmente pode chegar até na África, por aqui assim, ó. Nós monitoramos isso, né? Por que a gente monitorou? Primeiro para saber se a imagem seria suficiente para separar a nuvem da cinza, e dava. Dá para ver atrás esse negócio? Dá? Se não der, não deu. E aqui quando entrou no Rio Grande do Sul, entrou aqui pelo Santa Vitória do Palmar, fechou o aeroporto de Porto Alegre, avançou, passou sobre a minha cidade, passou sobre o Lajado, o meu irmão tirou a cinza do carro, só não guardou, filha da mãe, jogou fora. Entrou na Santa Catarina e Paraná. E a pluma dela aqui, ó, chegando aqui na África. Essa porcaria desse vulcão aqui, que já estava expelindo novamente no dia seguinte. Bom, 1, 2, 3, 5 minutos. Tá? Liquida a fatura. Aí, o que eu vejo de problema não, vamos dizer assim, que coisa que lutam contra a gente, a proposta que a gente se propõe, não só agora, mas talvez nos próximos anos, é a criação desse Conselho Nacional do Espaço. Foi criado pelo Temer, só que a iniciativa saiu do Ministério da Defesa, então deixou de ser civil, passou a ser militar. Essa militarização da atividade espacial não existe. Essa militarização do espaço só existe no Brasil e em alguns países da América do Sul. Fora daqui, não. Fora daqui você tem um programa militar e você tem um programa civil e eles raramente se encontram. Raramente se encontram. Então, o que eles estão fazendo hoje, a distopia, é repetir os erros da final da Missão Espacial Completa Brasileira, que foi encerrado, enterrada, para não voltar mais, em 1995, e está voltando agora. A secretaria executiva desse Conselho Nacional do Espaço fica a cargo da Agência Espacial Brasileira. Ou seja, se ela já errou no período de 99 e 18, agora provavelmente vai errar de 2018 para 2048, tá certo? Vai continuar errando. Isso aqui é uma coisa, né? Isso aqui é o conselho, conselhão, isso aqui é execução. Isso aqui é onde se faz as coisas. Né? E tem o sistema que a gente podia chamar de vamos dizer assim, de agência espacial, propriamente dita, que é o sistema INPE do Instituto de Astronáutica e Espaço do CTA. Aqui que se faz a coisa. Tá? Só que aqui tem duas coisas, dois problemas acontecendo. Falta de reposição do pessoal provocativamente e orçamentos continuamente enforcados provocativamente também. É isso, gente. Obrigado. Várias questões. Muito obrigada. Foi incrível. Você foi incrível, como sempre. É, se alguém quiser comentar, eu sei que várias pessoas participaram durante o processo, mas pode continuar mais um pouquinho. Eu queria saber onde é que a gente encontra informações e atualizações, como, por exemplo, você falou que em setembro, provavelmente, vocês vão ter uma solução para essa questão dessa coisa que pode ter sido um bombardeio e tal, e essas outras informações mais específicas, mais detalhadas, onde que a gente consegue esse conteúdo? Então, na internet, se eu não estou enganado, a palavra Panamazônia vai direto no nosso projeto. Panamazônia 2, projeto Panamazônia 2. Aí você tem o histórico do projeto, os principais resultados, uma coleção de slides, né? Um outro endereço onde também está é no endereço www.dsr, D de divisão, S de sensoriamento, R de remoto, tá? dsr.inpe.br. Ali tem até PowerPoint, que você pode baixar os slides, se quiser apresentar na tua classe ou levar para o teu grupo de interessados, tá ok? Queria fazer um comentário que você pode me ajudar, mas é que uma das surpresas que eu tive no INPE, né? De novo, assim, para quem não lembra a sigla, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, principalmente na área de sensoriamento remoto, é que ao invés de ser um bando de tchum, que nem ele falou, era um bando de software livre, não é? Me ajude aí. Você conhece as pessoas lá e cada vez que você conhece mais, eles ficam assim, orgulhosos de contar, por exemplo, que foram um dos primeiros satélites do mundo a disponibilizar a imagem gratuitamente. Eles disponibilizaram antes no Brasil do que nos Estados Unidos, por exemplo. Né? E os grupos mais antigos, mesmo que tenham entrado, essa parte seria com a Ana, que eu não sei o que aconteceu, que a Ana ia contar um pouco mais a história de como foi a formação do Programa Espacial Brasileiro, que teve a ver, logicamente, com a ditadura militar e tudo isso. Mas, mesmo assim, entrou uma gurizada jovem que já era meio software livre na época e que era muito, digamos assim, do it yourself. Então, eles criavam tudo. Eles que mesmo criaram o primeiro computador, você deve ter, né, participado disso. O primeiro computador de análise de satélite, eles mesmos criaram lá no INPE. E, ao longo do tempo, eles foram perdendo essas habilidades justamente por ter que... Por embaratamento, de desinvestimento, tirado, enforcamento financeiro, econômico e tal. Então, tem uma coisa que acontece por ali, que é bom a gente aprofundar isso nas próximas pesquisas, dessa autonomia que foi sendo detonada, mas que existia e que estava ali, que ainda está, né? Então, não é à toa que ele fala para você que tem PowerPoints que você pode baixar. Isso não é à toa, é um investimento de muito tempo, assim, de um pensamento de que a ciência tem que ser compartilhada. Ele, logicamente, não todas as pessoas, mas principalmente no sensoriamento remoto, eu acho bem forte, assim, esse lado político. Mais alguém? Oi, professor, você citou a Índia como uma grande potência nessa nova corrida espacial e tem outros países como a China também que estão entrando junto com grandes empresas multinacionais. E como que o Brasil se relaciona com esses países? Qual que é, principalmente com a China, como que o INPE se relaciona com... Eu costumo brincar dizendo que não existe casamento mais insólito do que o Brasil com a China. Porque nós temos nosso jeito, sei lá, o horário, a maneira de fazer a coisa, de levar. Né? O chinês não é assim, não. O chinês é horário duro, trabalho 6 dias por semana, é tudo na hora, tem que ser de acordo com o cronograma. Sabe? Então, eu tenho a impressão que quando deu acordo, assim, Deus deve ter pego os dois países, colocado no juízo, e esses dois aqui vão dar certo. Porque é impossível, assim. A China é um país, assim, tremendamente... A China é um país tremendamente dependente, eu estou falando agora do início do programa, tremendamente dependente de alimento. E o Brasil, o que era na época? Isso foi em 1988. Era um grande vazio agrícola. Então, se eu conseguisse fazer com que esse país passasse a produzir todo o alimento que eu preciso, eu não preciso estar pensando em satélite, não posso até fazer satélite, mas que eu vou ter uma parceria bem profissional, eu vou. E isso foi um dos fundamentos da digamos assim, isso não está escrito. Isso estava na mente e nos corações das pessoas que não sabiam nem falar direito, né? Não sabiam nem o que falar direito. E por exemplo, no lançamento do satélite, eles nunca cobraram um tostão para o lançamento. Qualquer lançamento de satélite hoje não fica por menos de 50 milhões de dólares. Eles nunca cobraram um tostão de lançamento da gente. Eles sempre forneceram os instrumentos de bordo que eles deveriam manter, que deveriam desenvolver, e lançamento. Era isso que eu tinha que fazer. Né? Tem um ou dois sensores que são chineses, e depois tem o foguete, que é do chinês também. Eles nunca fizeram absolutamente. Aquela vez, inclusive, que o 3A foi perdido no espaço e foi lançado e o foguete. Os chineses mandaram para nós todo o histórico do lançamento. Quer dizer, eles já tinham feito, eu estava na agência espacial nesse período, eles já tinham feito, antes do lançamento, eles estavam sabendo que aquele negócio ia acontecer, já fizeram a reunião entre os grupos de engenheiro, escreveram um relatório em inglês e mandaram isso. Eu, quando cheguei do apartamento, eram 7:30 da manhã, eu ainda falei para o professor assim, o presidente, professor, o pássaro está voando. Ele disse assim, o pássaro foi perdido ontem de noite. Está aqui o relatório. Eu já tinha mandado o relatório ao Brasil, confessando o crime, dizendo o que aconteceu, que foi falha deles, e que se eles se deixassem um próximo satélite pronto até o final do ano, que dava menos de 9 meses, eles teriam o maior orgulho de lançar o próximo satélite. Então, é um tipo de cooperação que ela não, sabe... Tu não tem como tu pode escrevê-la, né? Mas tu não tem como explicá-la, né? Não tem como explicar. Por exemplo, outro negócio, eu fui 2 vezes para a China por causa desse negócio. O primeiro deles foi o negócio que eu encontrei no quadro, escrito mandarim, assim. Eu disse, professor, o que significa isso em português? Ah, isso aqui eu aprendi na minha escola, que todos na escola pedem para a gente sempre repensar a forma como a gente resolve determinadas coisas. Ali assim que é escrito assim, todos conhecem o som de 2 mãos que aplaudem. Mas qual é a mão de uma mão que aplaude? Qual é o quê? O som de uma mão que aplaude. Eu guardei isso comigo, então toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu penso nas drogas do chinês, e dou uma olhadinha do outro lado para ver se não tem uma outra alternativa, se sabe, se não... Eu me lembrei da mãozinha do chinês. Outro negócio interessante, a gente está num grupo assim, normalmente é um chinês só que fala. Os outros conversam em chinês, mandarim, etc. E nós não, cada um fala a sua coisa, um fala, fala, o Zé fala, eu falava, o Bernardo falava, dava sua opinião, etc. Já chinês, nada, nina, nada. Falava entre si, daqui a pouco, outro levantava e respondia. Pá, pá. Mas antes disso, ele saía da sala de reunião e ia para uma salinha do fundo. Ficava na salinha do fundo uns minutos, depois ele voltava e dizia, ok. Aí a gente escrevia, confirmava. Achei que para o meu amigo lá, o cara que me levou lá para a muralha, o que tem lá dentro? Aqui é o representante do partido, isso aqui é um país comunista. Eu tenho que falar primeiro com o partido para ver se o partido está de acordo. Se estiver de acordo, eu assino. Se não, nada feito. É melhor o chinês que muito gringo por aí. Ele que manda a conta. Alguma questão mais? Joana? Índia? Não? Então, damos então por encerrada. Muito obrigada, Paulo, pela sua fala. É, avisando que já está, o cineclube já está funcionando, então o cineclube é ali naquele prédio, quando se entra pelo elevador, que tem o prédio amarelo, é no prédio amarelo para direita, né? Acho que é no canto de lá, não é, Malu? É no canto de cá? É no auditório ali do... do... É no térreo, gente. É no térreo, é. O auditório do prédio 7? O auditório do prédio do museu fica no térreo do museu, que é onde tem uma exposição chamada Visões da Luz. À direita, é a última sala. Tá, direita e esquerda em relação a... Então, se você está de frente ao elevador, é à esquerda. Isso. Se você está de frente ao elevador, é à esquerda, é a última sala à esquerda com portas de madeira. E ali está passando alguns vídeos mandados pela Kênia Freitas, Thaís Brito, o Cyber Pajé, e Dano, e Comuna Intergaláctica. Então, é uns videozinhos. Então, quem está cansado de ficar ouvindo conversa, pode ver uns videozinhos, descansar lá. Malu, acho que agora a próxima vez é com você. Vamos ver quem é.